Brega Tolu. Genesis, Genesis, Genesis. Sete. GFT. Setos, setos, setos, setos, setos, setos. Tá firmeza então, tá na hot, irmão. Então tá bom, já sabe como vai ficar, já tem a previsão. Sem nuvens, sem chuva, o sol brilha ardente. Tempo quente, a gente aqui é quente. Os crentes. Mas se chover, deixa molhar. Nem eu se o calor vai esfriar. Quem é bam bam bam, é e sabe com quem anda. Não dá ponto pros lock e nunca desanda. 1, 2, 7, positivo e operante. Se cair, levante, o chão é de pedra. Mas eu sou de rocha, você é de rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha. Como é que você tô? Firmeza na rocha. Como é que vai ficar? Firmeza na rocha. Como é que você tá? Firmeza na rocha. Como é que vai ficar? Firmeza na rocha. Quem fica firmeza vai vencer. Quem fica firmeza vai viver. Quem fica firmeza supera a dor. Quem fica firmeza verá o Senhor. Quem fica firmeza dará a terra. Quem fica firmeza entrará no reino dos céus. Quem fica firmeza alcançará a justiça, não será largado léu. Deus é bom, não é o pai cruel. Prove desse mel e verá que o mundo não é um poço de fel. Nem tudo foi pro beleléu. Quero A, quero M, quero O, quero R, quero P, quero A, quero C. Quero ouvir você dizendo numa só voz: amor e paz, amor e paz, amor e paz, amor e paz. Amor e paz, amor e paz, amor e paz, paz. 1, 2, 7, positivo e operante. Se cair, levante, o chão é de pedra. Mas eu sou de rocha, você é de rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha. Como é que você tô? Firmeza na rocha. Como é que vai ficar? Firmeza na rocha. Como é que você tô? Firmeza na rocha. Como é que vai ficar? Firmeza na rocha. E aí, não falei pra você que a 7T ia se manter, ia prosseguir? Hã? Hã? Não falei pra você? Vem aí, Genesis! Firmeza na rocha, dois pretos tipo A. Na febre de rimar, na levada pra quem quer escutar. Se é pra somar, pra pregar o nome de Jesus à luz. Como alguns, faço igual, carrego a minha cruz. Não sou da Ku Klux Klan, jamais tá repreendido. Se risco disco num ao vivo, eu faço um improviso. Eu sou fugitivo do inferno e chego pra chegar. Que é Gênesis, dois pretos, firme na rocha. Firmeza na rocha, irmão, firmão na rocha. Então gostei do som, eu sei quem tá firmão. Não abraça a ideia do campo, curte o mundão. Se não fica esquisito, se não pior não para. Se achar o que as mina quer pra rebolar com pela, chuta a vela. Elas puser pro chão, não jejuou, orou, pediu oração. Sua vida espiritual vai mal bancada na constituição. Desejo no coração, estampado no montão pra te pegar. Mas quem lutar ficará firme na rocha. 1, 2, 7, positivo e operante. Se cair, levante, o chão é de pedra. Mas eu sou de rocha, você é de rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha. Como é que você tô? Firmeza na rocha. Como é que vai ficar? Firmeza na rocha. Como é que você tô?